Hoje é sexta-feira e eu resolvi gravar esse áudio nesse blog aqui que você está vendo. E, cara, se você está ouvindo esse áudio aqui, se você está ouvindo, seja bem-vindo. Aqui é o meu cantinho, é o meu diário, onde eu falo as coisas que eu penso. Não tudo, né? Mas um pouco. Um pouco mais com liberdade do que lá no YouTube. No, eu não. Eu particularmente decidi não fazer no YouTube, porque no YouTube tem leis mais rígidas. Tipo assim, você não pode falar qualquer coisa, você não pode fazer qualquer coisa, porque senão dá strike. E aqui a gente já tem uma coisa mais branda, né? A gente pode fazer uma coisa mais branda. E assim, cara, eu tô aprendendo inglês. Eu tô aprendendo muita coisa. A minha meta desse blog aqui é virar um tipo um iCarly da. Não exatamente um iCarly da vida, né? Tipo assim, aquele. Eu lembro muito do iCarly quando eu penso em blog, que é aqueles blog americano que você escreve. Nesse caso, é um blog que você ouve. É um podcast, mas em formato de blog, né? Então, assim, aqui eu vou postar coisas cotidianas. Né, vai ter abas. E assim, eu vou falar de vários assuntos. Vou falar de muitos assuntos. Então assim, eu vou praticar o inglês. Vou criar um blog em inglês, inclusive. Eu tenho estudado a Bíblia, Deus tem falado comigo. Eu tenho sido usado muito por Deus na profecia, que é algo que existe. Eu tenho pensado em ganhar dinheiro com muitas coisas, mas por enquanto eu quero aprender inglês, porque o inglês vai abrir fronteiras e eu vou poder falar para vocês sobre séries, músicas e qualquer coisa nesse blog aqui. Por enquanto não tem nada para eu falar, mas vocês já sabem, né, gente? Eu particularmente eu não sei por onde que eu começo. Eu queria falar uma coisa, gente. Por que que eu criei esse blog? Porque, cara, eu precisava criar um lugar, um espaço para eu guardar os meus pensamentos. Não todos, mas pelo menos a maioria. E então assim, dei uma pausa aqui, mas gente, continuando o que eu tava falando, eu acho muito estranho. O mundo de hoje tá muito moderno, mais do que o comum. O mundo de hoje está mais moderno. O que eu quero dizer é que, com o avanço da IA, as pessoas pararam de ser tão orgânicas quanto antes. E é engraçado que eu não vejo ninguém fazendo blog. Eu falei, cara, eu preciso fazer pelo menos um blog que grava áudio, algum lugar que eu possa digitar, né? Escrever ou até mesmo falar o que eu penso. Se um dia eu quiser escrever, não tem problema, eu escrevo. Mas eu preciso falar também. Eu preciso narrar o que eu tô falando, o que eu tô passando. E eu fico assistindo as séries americanas, eu falo, gente, cadê aqueles comerciais orgânicos que tinham antigamente? Se você for pensar bem, antigamente tinha mais emprego do que hoje. Hoje você fala, ah, mas hoje já tem mais emprego. Sim, mas é emprego que você fala assim, ah, daqui a pouco não vai ter mais as coisas orgânicas. Não vai ter mais. Vai ser tudo artificial, vai ser tudo, sei lá. Mas enfim, mudando de assunto, eu não gosto de falar disso. O YouTube não é um lugar para você dar opinião. Até mesmo, acho que virou cultura isso, sabe? Tipo assim, você tem que ter uma marca, você tem que ter alguma coisa. E eu não tô aqui para vender nada, gente. Eu tô aqui pra passar a minha opinião pra vocês, sabe? Eu não quero... É claro, o blog vai ter uma interface, a gente tem sim uma imagem a passar, mas não é pra vender imagem, é só pra você falar, ei, tipo, quem tá aqui é o Enzo, entendeu? Eu tô passando por uma fase muito difícil, sabe, gente? Eu tenho um temperamento fleumático e eu suporto muita coisa. Eu vou gravar mais podcast, mais blog no caso. Eu vou gravar mais blog e, tipo assim, no meu celular e vou postar aqui. Vou postar aqui nesse blog. Tudo que eu gravar no celular, eu vou lá, corro e posto. Entendeu, gente? Então é isso. Fiquem com Deus.